quando há um grupo de cosplay, nós tomamos conta de tudo, nós somos o centro da atenção, porque somos estranhos, somos quem dá vida. Se alguma vez foram a uma convenção de animação japonesa ou de videojogos, então de certeza que conhecem esta voz, provavelmente, ou pelo menos conhecem a pessoa de vista. Chama-se Leonor Grácias, é editora de imagem, mas também é sócia fundadora e presidente da Associação de Cosplay aqui em Portugal. O que é o cosplay? Pois bem, envolve um pouco de tudo, desde ser ator, ser modelo, maquilhador, costureiro, até fazedor de armaduras e armas. Parece-vos interessante? Um pequeno disclaimer antes de começarmos. Penso que será neste episódio em que eu me revelarei como uma pequena geek. Mas pronto, eu ao menos nunca neguei que eu fosse, né? Portanto, espero que gostem e até já. Leonora, graças. Queres-me explicar porque é que eu te convidei? Penso que foi por causa do cosplay. Exatamente. Penso. Então, tu, aliás, eu tiveste agora a tratar de a organizar a Festa do Japão. Sim, certo? A área de cosplay da Festa do Japão. Uhum. E porquê que eras tu? Porque fazes parte da associação? Exatamente, sou sócia fundadora, uhum, e presidente da nova associação de cosplay. Como é que o cosplay apareceu? Para já, para quem não percebe, exato, o que é o cosplay? Cosplay é uma arte que envolve várias outras artes, pronto. Portanto, é costura, maquilhagem, exatamente, fotografia, modelo, pronto, somos atores, produtores, nós fazemos um pouquinho de todas as áreas de artes e da parte da cultura. Uhum. Basicamente, os participantes, que são os cosplayers, fazem e vestem de personagens de animação japonesa, cómics, filmes, uhum, personagens que gostam, que realmente gostam, e apresentam em eventos, convenções ou mesmo festas particulares, uhum, para mostrar o amor que têm pela personagem. Sim. Uhum. E então achas que é tipo, não é como o live action roleplay? Não. Porque eles têm um script, eles mandam fazer as coisas, são, uhum, quase, são muito mais atores do que outra coisa. Uhum. Nós aqui no cosplay é tudo porque nós queremos fazer certa personagem, nós queremos interpretá-la de certa maneira, nós escrevemos os guiões para as nossas apresentações em palco, basicamente somos tudo nós que fazemos, uhum, por isso é que diferenciamos tanto das outras áreas. Uhum. Então explica-me mais ou menos como é que é um processo criativo de um cosplayer. Portanto, tu vês uma animação, jogas um videojogo? Jogamos ou estamos a ver um anime que realmente gostamos e começamos a ter necessidade, é literalmente isso, ter necessidade de interpretar uma personagem que nós gostamos. Uhum. Porquê? Porque isso depois varia, ou porque gostamos da roupa dela, ou porque gostamos da personalidade da personagem, porque gostamos dos dois. Pronto. Sim, às vezes é uma boa combinação. Exatamente. A história da personagem, a história que está a seguir, ou porque uma amiga nos chama para ver esse anime e nós acabamos por gostar das personagens, então tentamos fazer um grupo. Uhum. Varia um pouco, mas normalmente é o amor a uma personagem que nós identificamos com algum aspecto da personalidade dessa personagem ou da história, gostamos do fato e então depois escolhemos o fato, arranjamos o budget, uhum, e vamos à procura dos materiais para fazermos os nossos fatos, e que varia entre uma semana a 3 meses de confecção dos fatos, para depois apresentarmos numa convenção ou numa festa ou mesmo para irmos fazer uma sessão fotográfica. Sim, uma coisa que por acaso eu aqui estou-me a revelar com aqui o meu lado nerd, ou lado geek, aliás, é diferente. Uma coisa que eu achei piada nas convenções em que eu fui, que já não tenho ido já há algum tempo, disclaimer, é que as pessoas fazem grupos de cosplay, ou seja, exato, pegam, sim, sim, numa animação e, exatamente, fazem as várias personagens. Sim, sim. Cada vez tende a crescer mais. Cá em Portugal, como somos menos, dificilmente encontramos pessoas para Portugal fazer... inteiro a fazer um cast. É um bocado difícil, é um bocado difícil, porque todos têm que gostar da mesma fandom e depois cada uma tem que gostar da sua personagem, de uma personagem diferente. Começa a ser um bocadinho difícil, mas já há grupos inteiros. Eu lembro-me, por exemplo, na minha altura, que foi assim um fenómeno muito, muito, muito grande no evento, penso que em 2017, 2007, que fizemos um grupo de Sailor Moon, Navegantes da Lua, Uau, com todas as Navegantes que giro. da Lua em versão princesa, com os vestidos. Ainda por cima, que é mais complicado Exatamente, ainda. mais complicado ainda. Sim. Conseguimos todas as Sailors, ficámos muito orgulhosas. Digamos que nessa altura não havia perucas, não havia lentes de contacto, não havia nada. Eu principalmente, Fizeste qual? eu fiz de Sailor Neptuno Ah, fixe. e descolorei o meu cabelo e pintei-o de verde. Uau, Para ok. fazer da Sailor. E gostei muito de estar com o cabelo verde, gostei imenso. Voltavas a cabelo verde? Voltava na boa. Se não estragasse tanto o cabelo, voltar Pois. para um loiro muito claro, quase platina, para ter aquele verde, voltava na boa. Eu Sim. gosto dos cabelos coloridos. E como naquela altura eu andava muito a pintar o cabelo, decidi, ok, então em vez de pintar este mês de cor-de-rosa, vou pintar de verde. E foi um sucesso. O pessoal todo adorou, o pessoal também que cortou o cabelo exatamente como as Sailors para ficarmos parecidas, quer dizer, Que giro. e foi muito, muito giro. Mas é uma coisa rara de acontecer assim um grupo tão grande. Mas agora, pronto, depois foi o Vocaloid, que tínhamos, como há várias personagens, há vários avatares de Vocaloid, Eu acho o que vi um pessoal. de Bleach, que Bleach tem Bleach também, personagens que são mais que sim. as Lá está, mães. como é masculino e feminino, é mais Sim. fácil. De arranjar as todas. Agora, quando é só masculino ou só feminino, Sim. começa a ficar um bocadinho difícil. Sim. Sim. Mas havia Inuyasha também se Aí, fez sim. grupo. Aliás, eu fiz grupo de Inuyasha em 2000 e 2006, acho eu, onde eu era o Inuyasha. Tinha uma Kagome, um Miroku, Tu tinha o foste vestida pessoal. de Inuyasha agora, não Exatamente foste? nesta última festa de Japão tive de Inuyasha, refiz o fato todo, mas utilizei o colar que utilizei há 10 anos atrás como Opa. um símbolo, porque foi mais ou menos o meu segundo ou terceiro fato que eu fiz, que foi o primeiro fato com quem ganhei algum prémio nessa altura, foi o meu primeiro prémio. Tem um simbolismo muito grande porque foi quando eu comecei a dedicar-me mais ao cosplay e a saber realmente o que é que eu queria do cosplay. Decidi fazer e decidi organizar outra vez um grupo. Desta vez só estava eu, Inuyasha e a Kagome, e vamos ter futuramente um Sesshomaru, e o pessoal já se quer Nunca juntar já se quer juntar, fixe. para continuar a fazer. A internet vai ajudar muito nisso, então. Muito, muito. Eu lembro-me na minha altura, epá, eu para ver uma animação sem ser na televisão, Sim. apesar de termos os nossos canais nacionais que antigamente davam animes de qualidade. Tínhamos a SIC, Evangelion. exatamente, tínhamos a Sim. SIC Radical e depois tínhamos a Locomotion, que Ei, a dava. Locomotion, já me Já não. esquecia que isso A existia. Locomotion, quando deixou de existir, eu chorei porque eu não sabia, eu não encontrava o canal, mas o canal deixou de ser comprado por Portugal, mas ainda Ainda existe? continuava na América Latina. E eu acho que de vez em quando eles tentam reavivar a Locomotion, porque realmente a Locomotion era muito boa, Sim. tinha animes, não era de crianças, eram mesmo Sim, de adultos, adultos, tinha, sim. exato, Lembro-me disso. Dentai, Ecchi, tinha coisas muito. Evangelion, outra vez. Porque Sim. Evangelho passou muito cedo cá em Portugal, por isso muito, muito pessoal da minha geração não se lembra exatamente muito bem de Evangelho, mas depois quando Evangelho foi para a Locomotion, toda a gente já viu. Eu Sim. lembro-me de ver as maratonas, porque eles faziam maratonas espetaculares. Conheci muitos animes aí, mas depois quando quis começar a pesquisar, fui para a internet e era muito difícil encontrar o que quer que seja. Dos animes e mesmo imagens e informação. Eu depois comecei a ver que havia à venda fatos, pensava que era para o carnaval ou assim. Depois é que quando entrei no Fotolog, e assim na parte das fanfictions, é que comecei a conhecer gente portuguesa que já sabia o que era o cosplay lá fora e depois começámos a procura de informação e soube-se que havia cá em Portugal já, desde 97. Uau, ok. É muito. Então, mas isso era Cosplay em mesmo Portugal obscuro nessa altura, era era underground. muito obscuro. Nós Epá, eu lembro-me de me contarem que houve um ano antes de eu entrar para a comunidade, houve um meet na minha cidade, no Barreiro. Uau! E eu fiquei chocadíssima porque eu não sabia de nada. Foi assim uma coisa tipo, pronto, mas logo a seguir comecei a ir para os eventos. Na altura era a Associação da Anipop que os Ah, fazia. sim. Também foi, acho que foi a primeira convenção a que eu fui, foi da Anipop. É, porque Exato. era como se criou depois o fórum da Anime Portugal, falava só da Exatamente. Anipop, e eles tinham uma sede e nós éramos sócios e depois íamos para as sedes. Exato. Quer dizer, eles tinham naquela altura um marketing deles que não existia, Sim. mas era um marketing. Divulgavam Eles mais. divulgavam muito bem as coisas e chegava a toda a gente porque não havia Facebooks nem nada, era só o fórum. Exato, exato. E eu que nunca gostei de fóruns, mas o fórum Anime Portugal foi realmente onde eu conheci a maior parte das pessoas e me mantinha informada. Então, deixa-me ver se eu tenho a timeline correta. Tu gostavas muito de animação japonesa Sim. e depois, quando soubeste de Sim, cosplay, em 2004, tu quando soube. antes já tinhas a Já tendência tinha, para já desde fazer pequenina, vestidos? desde pequenininha, que eu sempre vi muitos filmes do universo da Disney e eu via sempre Sailor Moon. Eu lembro-me de andar da primária, e antes de ir para a escola, a minha mãe acordava-me, eu ligava a minha televisão e punha-me a ver Sailor Moon. Era sagrado, Sim. eu ficava a ver. E depois, quando vinha da escola, ligava a televisão, estava a dar o Batatuno e dava o Samurai X. E é E depois, Samurai exato, eu depois X. brincava muito com as minhas Barbies e fazia-lhes roupinhas e nem sei o quê para elas serem as minhas personagens favoritas. Por isso, desde cedo havia aqui qualquer coisa que me puxava para esse lado criativo de fazer. Sim. Não sabia era que era de fazer personagens de animação japonesa. Sim. Mas em 2004, quando se deu o boom dos computadores nas escolas, apesar de eu já ter computador em casa há muito tempo, porque o meu pai gostava das novas tecnologias. Só na escola é que eu comecei a aprender a deixar de ter medo, porque eu tinha muito medo de estragar o computador do meu pai, claro. E então Não comecei a tinhas medo de pesquisar. estragar o outro O da computador de escola, escola? tipo, éramos muitos, tipo, olha, se estragasse era problema da professora que estava lá, que não nos sabia Não sabia guiar, orientar, exato. sim. Então, pronto, a partir daí comecei a descobrir o que era cosplay e pedi à minha avó. Pedi aos meus pais a autorização para ir ao meu primeiro evento e pedi à minha avó para me fazer um fato. Qual foi o Sim. teu primeiro fato? Foi Sakura de Tsubasa Chronicles da cidade de Kyoto. Foi um fatinho de maid, porque na altura saiu Tsubasa Chronicles das Clamp Ah, sim. e era quase, entre aspas, como uma continuação de Cardcaptor Sakura, da Sakura Caçadora de Cartas, que eu tanto adorava. Decidi fazer um fatinho assim mais simples. Porque também a minha avó não fazia ideia do que estava a fazer. E, pronto, Pois, aquilo sim. era, pronto, era um fato de maid, e sem peruca, sem nada, só para me divertir. E depois recebi em casa uma amiga minha lá de cima, do norte, e depois conheci. Tinha também mais uma amiga de Almada, e fomos todas e tentámos sempre estarmos juntas. Em todos os eventos. E o que é que achas que. Como é que tem sido a evolução da recepção do cosplay de quem não está dentro do meio, vá, ao longo do tempo? Antes as Antigamente. pessoas pensavam que só estavas vestida para o carnaval. Exato, Sim. exato. Havia sempre aquela boquinha, apesar de, assim, não havia bullying, não era nada disso, Sim. não era. Os comentários que ouvíamos eram aqueles comentários normais, tipo, o carnaval já passou, ou Sim. qualquer coisa assim. Não era assim nada de chocante, nem para nos ofender, nunca foi. Mas realmente as pessoas depois começaram a vir perguntar, porque cada vez éramos mais, cada vez estávamos mais expostos na rua, porque já tínhamos mitos nas ruas e éramos muitos, as E pessoas as já armas eram muito começaram. grandes. Exato, exato. Naquela altura o pessoal de Bleach, o pessoal de Inuyasha, tipo, levávamos o pessoal de Samurai X, quando fazia de Sasuke, ele levava sempre aquela coisa gigante. Sim. E então, pronto, as pessoas começaram a perguntar e agora acham graça. Agora acham graça. E eu decidi criar esta nova associação exatamente para desmistificar ao público em geral o que é o cosplay. Achas que então é mesmo necessário fazer esse tipo de... É necessário, sim, porque os outros países já estão um pouco mais desenvolvidos nesse aspecto. Uhum. As pessoas do público geral já conseguem perceber o que é cosplay. Cá em Portugal não tanto, mas pronto, com a entrada da Comic Con, sim. Porque é de cultura pop em geral, sim. Quando no primeiro ano entraram lá dentro e viram tantos cosplayers, no segundo ano também já estavam a fazer cosplay e já estavam a pesquisar o que era. Pois. Por isso estamos no bom caminho para desenvolver o cosplay em Portugal. Uhum. Houve uma certa... eu senti, e se calhar foi só a impressão minha, mas tu já me irás confirmar, quando eu fui uma vez a uma convenção, eu senti alguma animosidade contra o cosplay por parte do pessoal da banda de banda desenhada, digamos, tradicional ou europeia. Achas que foi impressão minha ou isso te justifica-se? Eu lembro-me de... Porque era tipo, estes putos estão aqui a brincar quando isto é uma arte séria. E qual é que foi esse consegues-te lembrar? Foi cá no sul, portanto, foi cá perto de Lisboa, já não me lembro onde é que foi. Eu lembro-me no primeiro ano do Anicomics. Que eu acho que só foi um evento lá no norte. Então, eu lembro-me do primeiro ano do Anicomics, o organizador queria fazer um evento mais que puxasse para os cómics. Sim. Para o resto da banda desenhada do mundo, não de... Sim, sim. Da anime. E por sorte, na verdade, por sorte, porque demos continuação e fizemos projetos incríveis com ele. Infelizmente o evento acabou este ano. Mas eu lembro-me que no primeiro ano os cosplayers de animação japonesa invadiram o evento, okay. E tomámos conta do evento e ele nunca mais conseguiu fazer com que o evento ele fosse só da área dos cómics, porque ele tentou-se. Ou seja, fizeram-te penetras e lá ficaram. Porque como era aberto a todos e havia, sim, concurso de cosplay, sim, nós tomámos conta daquilo, porque pronto, se há um concurso de cosplay, cosplay é para tudo, não é só para uma categoria. Exato. Mas depois fez coisas incríveis, tanto na parte de cómics como na parte do cosplay das outras áreas. Fez coisas incríveis, tipo, tanto fazíamos shows de cosplay com um grupo gigante de pessoal de cómics, como fazíamos grupos gigantes da parte de manga. Uhum. Não era... Sim, sim. Depois aprendemos a meter um bocadinho dos dois, mas normalmente o pessoal, se tem algum estigma, é mesmo contra os cosplayers, não é por ser de uma série ou de uma... Normalmente, ou não gostam dos cosplayers, ou gostam dos cosplayers como estão. Porquê é que não gostariam dos cosplayers? Ah, é assim, por exemplo, na América já há eventos que proíbem os cosplayers de entrar. A sério? Sim. Ok. Porque são focados para outro tipo de coisa, apesar de ser de literatura, tipo feira de livro, não querem lá cosplayers, porque é para outra coisa, é mais para colecionadores. Okay. Mas tiveram a necessidade de... começar a proibir, porque as pessoas iam de cosplay à mesma, porque, sim, as pessoas, sim, não é preciso também haver um concurso para as pessoas irem de cosplay, é tipo, é de livros, então vão, sim, de cosplay. Exato. Só que foi mesmo proibido, porque os cosplayers é sempre, nós tomamos conta quase dos eventos todos. Uhum. Quando há um grupo de cosplay, nós tomamos conta de tudo, nós somos o centro da atenção, porque somos estranhos, somos quem dá vida. Uhum. Nós, ter cosplay num evento é diferenciar mesmo. É evento porque tem cosplay e não uma feira. Porque, pois, senão uma feira temos as feiras da FIL. Sim. Se metemos lá cosplayers, tens um evento. Pronto. Pois. É isso, porque nós realmente chamamos muita atenção e o centro, isso, passamos a ser o centro das atenções e pode haver... algumas entidades que não gostem, mas para já em Portugal tem sido tudo pacato entre os cosplayers e, uhum, e as outras entidades. Uhum. Mas ainda assim, ainda falta haver aquela componente mais profissionalizante, não é? Sim, sim. Mas isso também aplica-se em tudo o que tem a ver com arte. Sim, exato. Não, o problema é que tu, aqui neste caso tu tens pessoas que... acham que cosplay não é arte, acham que nós não somos artistas dentro da própria comunidade. Os próprios cosplayers têm essa mentalidade. Okay. E eu já assisti, já discuti, e tive que meter um bocadinho de lado. Sim. Porque pessoas que fazem cosplay e acham que não são artistas, que não estão a criar arte, sim, é assim, ok, o desenho é de outra pessoa, mas tu estás a torná-la para a realidade, estás a passar dos 2 dias para 3D. Quer dizer, portanto, tu estás... é como dizeres que a versão filme do Senhor dos Anéis não é arte, é cópia. Claro, é cópia, pronto, não... Okay. Tu estás a passar uma coisa para a realidade, logo estás a ser um artista, estás a pegar num desenho e estás a torná-la real, estás a tornar essa personagem real, estás a construir o fato, desconstróis o fato para o construir, quer dizer, utilizas materiais que nunca pensaste em utilizar. Porque qual não foi és o artista? material, qual é o material mais esquisito que já alguma vez tiveste que usar? Eu Ou achei o muita mais graça. difícil O que... mais difícil para mim de utilizar foi mesmo o Orbla, que é o termoplástico, e o mais estranho que utilizei foi, é mesmo, para mim, eu acho sempre estranho, é utilizar a espuma de expansão que se utiliza tipo nas obras para depois se descascar tudo. Metes um Sim. bocado, aquilo expande, seca e depois começas a descascar, e a fazer a forma do que queres, ou então Mas mesmo isso é para quê? a. Para, por exemplo, fazer uma arma Sim, para ou... fazer uma arma, exatamente. Ou mesmo o esferovite azul de isolamento de casas, é ótimo para fazer espadas e é ótimo para tudo. Sim. Os tapetes dos infantários daquele do Eva, do Musgami, que são fofinhos, Sim. que é espuma de alta densidade, para fazer as armaduras. Quer Giro. dizer, nós também utilizamos tudo à nossa volta, tipo Sim. tubos de PVC, nós tentamos utilizar literalmente tudo, tudo para conseguirmos trazer uma personagem O termoplástico é aquela coisa que tu usas também para fazer as guards de boxe? Ou estou a inventar? Porque aquilo. possível, é assim, um termoplástico que se aqueça e que dê para moldar. É isso. Exato. Pronto, ok. Ok, é de onde eu conheço. É assim, pode ter 500 mil ohms porque, por exemplo, o Orgla foi feito para os cosplayers, o Cabracast, a Tibra, etc, estão a ser feitas para os cosplayers. Ok. Mas qualquer pessoa pode usar e de certeza que existem outros termoplásticos que nós não conhecemos, mas que se vendem provavelmente no Aki ou noutras lojas. Neste caso foi na Sports Zone. Estás a ver? Pronto. Exato. Tudo que dê para. Nós utilizamos tudo. Nós literalmente utilizamos tudo. Sim, tem que ser também, Tem que não é? ser, tem que ser, porque principalmente em Portugal, e assim, Portugal não está muito mal, porque nós já somos um país, pronto, desenvolvido, mas há países mesmo pobres que não têm acesso a este tipo de materiais e eles têm que inventar e são verdadeiros artistas. Então estavas a dizer que a própria comunidade às vezes pensa que só está a fazer cópias, pensa que só está A a. própria comunidade. Como é que se diz? Tenho a palavra na ponta da língua. Deixa eu ver. Ai, ai, ai, Queres uma Coca-Cola? ai, ai, ai. Pode ser. Ok, tá bem. Deixa eu lá ver se eu encontro. Ai. Não, é que não estou a conseguir em nenhuma língua. Ai. Sabotar. Sabotar. Sabotar. Estás a sabotar a si própria. Está mais ou menos fresquinho. Yay! Então, já tens a palavra. Exatamente. Deixa-me só. Sim, importante. A comunidade. A própria comunidade está-se a sabotar. Tipo, sabota-se a si própria. Ao ter esse tipo de mentalidade, infelizmente. Mas, obviamente, não podemos implementar a mentalidade que nós queremos à força. Temos que ir explicando às pessoas realmente o que isto é. E esta associação passa por tentar. Fazer com que o cosplay não seja só falado como um hobby, mas sim como uma arte. Primeiro, o cosplay é uma arte. Depois, se tu fazes disso um hobby ou profissionalmente, já é uma escolha tua. Exato. Mas quando se fala em cosplay, não vamos dizer é um hobby. Não, é uma arte e eu pratico como um hobby. Sim, Pronto. faz sentido. É como Faz sentido. fotografia, que é uma arte, e tu tens É fotografia exatamente a como hobby. pintura, tudo. Exato. Porque é que a pintura é uma arte, mas eu pratico como um hobby. Mas as pessoas não dizem, ah, eu pinto como um hobby. Mas de vez em quando dizem, mas as pessoas já sabem que aquilo é uma arte. Então, não, sou artista, pinto, não sei o quê, é como um hobby, mas sou artista à mesma. Sim. E muitas pessoas acham que ser artista é só ir a palco. Fez. Não é? Não. Não, é mundo, apresentar o mundo da moda toda a dizer vais aonde? Quer dizer, não é só estar em palco. Então, como é que um pintor é artista? Ele só expõe as suas obras. Exato. Nós expomos as nossas obras no nosso corpo ou no corpo das outras pessoas. Exato. Isto é ser artista, é estar a expor. Nós estamos a expor, seja no palco, seja numa fotografia, seja onde for. Nós criámos algo. E então somos artistas. Agora, somos bons artistas ou maus artistas, depois isso já é com cada um. Claro, há pessoas que não são artistas, preferem comprar os fatos e pronto, são, mas são cosplayers à mesma. Agora, eu identifico-me como artista, cosplayer, artista na arte do cosplay. Uma coisa que, por acaso, estavas a falar, voltando só assim um bocadinho atrás, a ideia que também me dá é que o cosplay também dá a oportunidade para as pessoas se transformarem um bocadinho nas próprias personagens. Sim, exato. Ou seja, durante umas horas ou durante um dia, são outra pessoa. Exato. Achas que isso é muito valioso ou achas que é tipo apenas uma das vertentes? A transformação na personagem, sem ser física, a transformação mesmo emocional, sim, é o mais importante no cosplay. Ok. Porque, então, o que é que distingue uma pessoa que está a fazer um fato de carnaval e uma pessoa que está a fazer um fato para cosplay? Nada distingue. Sim, claro. Porque tu no carnaval podes fazer de uma personagem de animação japonesa. Quantas pessoas já não fazem de Son Goku no carnaval? Fazer um fato... No carnaval eu pedi à minha avó para fazer um fato de Sailor Moon. Exato. Sim. Fazer um fato para um carnaval ou para o cosplay... não tem diferença alguma. Não tem. Nós vestirmos o fato e encarnarmos a personagem é que tem. Nós sermos a personagem, nós representarmos a personagem é que faz com que o cosplay seja diferente do carnaval. Apesar de no carnaval muitas pessoas também interpretam às vezes as suas personagens, mas não interpretam como nós. Nós estudamos a personagem e se for preciso estamos em character o dia todo. Num evento ou numa sessão fotográfica. Sim. Que é uma coisa completamente diferente do carnaval. E é isso que distingue realmente. E o mais importante no cosplay é a interpretação da nossa personagem. Pois, porque, aliás, há uma coisa que também, se calhar... Isto se calhar vai entrar num território um bocadinho mais profundo, que é... o cosplay, a ideia que me dá também é que... enquanto que, por exemplo... no carnaval um homem veste-se de mulher e é uma festarola porque é um gozo e etc. Ai, estás tão linda, etc. Mas, por exemplo, fazer uma mulher vestir-se de homem na altura também é para gozo no carnaval. Enquanto que no cosplay é tipo, assumes a personagem porque sim. Exato. Então dá-te a oportunidade também de assumires o papel de lead character quase. Exato, não é? Sim. Achas que isso também tem muito a ver com o facto de, por exemplo, as raparigas se sentirem um bocado reprimidas a nível de personagens que existem? Ou é mais a questão de... Eu acho que é mais uma questão de gosto. De gosto, sim. Porque eu tenho feito de personagens que eu acho que são... Tu já fizeste Freddie Mercury, não foi? Exato, okay. já vi. E nem sequer foi mesmo porque... que eu continuo a gostar do Freddie Mercury e marcou-me muito a minha infância, mas as pessoas fazem cosplay, mas é porque têm, muitas vezes eu sou um bocadinho mais masculina, logo prefiro personagens mais masculinas. É raro ver rapazes a fazerem personagens femininas. Também é mais raro. Exatamente. É muito raro, apesar de termos poucos rapazes na comunidade, quase nunca, já houve muitos a fazer na crossplay, mas temos poucos na comunidade, então já não se vêem tanto. Se bem que na nossa comunidade, eu estive numa festa da Kirané e todo o pessoal masculino que trabalha na Kirané vestiu-se como maids, sem problema algum. Foi então lindo. Fizeram um meio de café. Quase que um meio de café. Ai, tipo, no seu evento. E foi lindo, lindo, lindo. Nós Made, adorámos. Para quem não sabe, é criada francesa. Exatamente. Portanto, e vamos tirar um bocadinho a ideia do fetiche também das criadas. Exato, mas não. Também está um bocadinho ligado. Sim, do... sim. Pronto, há aqui uma não, quando puxaram para o Japão, foi um bocadinho a criar essa parte do fetiche. Uhum. Porque, pronto, criada francesa. Também tem um bocadinho lá, mas sim, não tanto. Sim. E eles usaram, na boa, nós aceitamos isso na comunidade, o que é bom. Esta é uma comunidade que aceita todos os géneros de pessoas. Nós não queremos saber se és gay, lésbica, bissexual, se é trans. Nós não queremos saber. O espectro todo. Exato. Sim. Nós queremos é que as pessoas se divirtam a serem elas próprias e a experimentarem ser as suas personagens, porque isto também é um autoconhecimento. Quando tu estás a representar uma personagem e estudaste uma parte da personalidade dela, também estás a ver até onde a tua personalidade consegue ir. Uhum. E a mesma coisa com os atores fazem muito isso, descobrem-se muito também através das suas personagens, ou não, ou perdem-se também através das suas personagens. No cosplay não acontece tanto, porque também é muito pouco. E também às vezes é só a vestimenta. Exato, né? A vestimenta define lá e tipo, ok. Exato, quando vestimos é que. Mas é engraçado, é vestes uma personagem e adaptas automaticamente, algumas pessoas, atenção, automaticamente adaptas a tua personagem, a tua personalidade, a tua maneira de andar, a tua maneira de ser. Os teus tiques são os da personagem, pronto, tu transformas para ser tudo o que era da personagem. Eu lembro que em Freddie Mercury, em todas as fotografias que as pessoas me tiraram em palco, eu tinha os dentes todos saídos como o Freddie Mercury, pronto. Treinei tanto em casa, a parte de cantar em cima do palco, exatamente para conseguir puxar os meus dentes de cima, o meu maxilar de cima, um bocadinho para fora quando estivesse a cantar, que era para parecer. E nas fotografias, realmente, o maxilar sai sempre um bocadinho mais. Uhum. E são coisas que vêm automaticamente, depois tu treinas tanto... que quando veste aquela personagem já vem automaticamente com ela, okay, com o vestimento. Sim, é muito sim. Engraçado. É, quando entras em palco, estás com aquele vestido, automaticamente o teu cérebro tipo, dá o clique e passa para essa pessoa. Isto nas pessoas que realmente querem fazer sim. algo de jeito e mostrar às pessoas o amor que têm pela personagem. É mais, tu amas tanto uma personagem que queres mesmo que as pessoas que estejam no público sintam que estão a ver a personagem ao vivo. Sim. Não é toda a gente que consegue, claro. Não é claro. Toda a gente também que consegue ser ator, cantor, exato. Etc. Ou que quer. Mas, às vezes é mesmo tipo, olha, eu gosto deste fato. Tá bom, pronto. Não, porque não pode ser assim. Mas há pessoas que realmente conseguem se transformar. Eu, um exemplo que tenho é esse de Freddie Mercury e da minha personagem que normalmente fazia sempre, que é a Cheryl. Sempre que vestia a Cheryl, tornava-me na diva intergaláctica, que era a Cheryl. Tornava-me, e as pessoas continuam a dizer para eu fazer dela porque gostam imenso de me ver a ser a personagem. Exato. Portanto, há aquela coisa de esta personagem está aqui agora ao pé de mim. Exatamente. É mais também sim, essa. Sim. Exatamente. Okay. Vamos falar então um bocadinho sobre as competições. Claro. Como é que, para já, como é que se faz do cosplay, que é uma arte, uma competição? Portanto, verdade. Explica-me lá mais ou menos quais são os parâmetros da avaliação. Porque tu já ganhaste. Exato, já ganhei imenso, já ganhei e já fui júri, por isso conheço de ambas as partes. Claro que cada concurso tem os seus parâmetros de avaliação, e uns avaliam mais outras coisas. E uns é só mesmo o fato, outros é só mesmo o skit, outros nem sequer querem saber se a pessoa fez o fato, pronto, há de tudo. Okay. As pessoas podem entrar, não precisas de ser mega boa a costurar e mega boa a skits, porque existe sempre um concurso para ti e para as tuas skills. Uhum. Os parâmetros, normalmente nós recebemos... Portanto, tu tens vários concursos dentro do concurso? Não, tu tens mesmo vários concursos. Ah, ok. Vários concursos. Okay. Vários concursos com diferentes regras. Ok. Em diferentes eventos. cabe-te a ti depois escolher realmente o que, para onde é que queres ir mostrar os teus skills e até onde os teus skills podem ir. Nos concursos, normalmente o júri recebe uma imagem do fato da pessoa para conseguirmos ver as parecenças. Muita gente opta por fazer também de ânimos conhecidos, porque assim o júri provavelmente sabe. Então é mais fácil depois no skit, que é a apresentação em palco, o que júri é tipo um perceber, sketchzinho? Exatamente. Okay. Pode ser 1, 2 ou 3 minutos. Isso é tipo o quê? É tipo um monólogo? Ou... Eu não, nunca vi. Mesmo um teatro. Mesmo teatro. Mesmo teatro. Ok. Fazes mesmo um teatro. Tu ou fazes uma parte do anime Sim. e metes, ou inventas qualquer coisa, ou então, como eu gosto de fazer, não é ir buscar exatamente o que está no anime, mas também não é inventar totalmente. É fazer um skit que aquela história até pudesse estar dentro do anime. Ok. Porquê? Porque quem não viu o anime não vai perceber o que eu estou a fazer. Sim. Se eu inventar, também não, se calhar não vão perceber. Então eu faço uma mistura dos dois, que é para quem não souber. Ok, trocas por miúdo a coisa. Exatamente. Para Ok. quem não souber, pronto, já tem um bocadinho de isto pode até acontecer no anime. Quer dizer, não é uma coisa totalmente inventada, mas mais ou menos como eu arranjei a história é mais perceptível. Para o público, porque o skit tem que ter uma história, uma pequena história perceptível ao público. Porque senão, se formos pegar mesmo numa cena do anime, se as pessoas não conhecerem o anime, não sabem onde é que aquilo se encaixa. Portanto, tens de criar uma história dentro de uma cena para as pessoas realmente perceberem o que é que tu estás ali a fazer, porque senão. É só uma inside joke. Exato. Exatamente, e as pessoas não vão perceber, muito menos o júri, que são só 3 ou 5 pessoas, que provavelmente nunca viram aquilo. E tens o parâmetro de ver a imagem, realmente, de perceberes o skit, e quando o júri sabe realmente o que é, avaliar de acordo com o que sabe. Eu já vi skits que não tinham nada a ver com a série, nada a ver. E eu ficava, nem conseguia perceber onde é que aquilo se encaixava, se Pois. podia encaixar. A personagem só não era assim. E tu ficas, pronto, isto o pessoal inventou. Sim. Inventou e mudou a personagem completamente, não sei para quê. Depois também tens os parâmetros da confecção dos fatos, que vais ver como é que a pessoa fez e etc. Faz as perguntas. Tens a reação do público. Obviamente que o júri tem sempre que estar atento à reação do público, se o público gostou, se o público aplaudiu muito. Não tem tanto a ver com se têm fãs, se o pessoal em palco tem fãs ou não, porque cá em Portugal toda a gente conhece toda a gente e não há Pois. assim fãzaços Sim. de uma só pessoa. Quando o público gosta, é porque gosta mesmo, é porque achou graça aquilo. E depois tens um bocadinho também de júri, tens a parte um bocadinho do gosto pessoal, mas é assim, como são normalmente várias pessoas e completamente com gostos diferentes no júri, acabamos quando discutimos quem é que pode vencer dentro dos parâmetros e depois a nossa opinião, como somos tão diferentes, gostamos de coisas tão diferentes. Nunca há aquela coisa, não, é que ele ganha porque nós todos gostamos. Não, não existe Sim, isso. sim. É porque estava certo neste parâmetro, este parâmetro também estava bom e realmente fez um bom trabalho e o público gostou. Nós não entramos mais por aí. A ideia também, se calhar, que agora me deste, é que se calhar então os fatos que são mais complexos ganham mais facilmente, se forem bem feitos, ou um fato simples. Se uma pessoa fizer um fato complexo e não se conseguir mexer em palo, não ganha. Ok. É logo. Ok. É logo, não Eu por ganha. acaso estou-me a lembrar exatamente daquela Anipop em que eu fui. Que houve também tipo um. Não, nem sei se aquilo foi um concurso, se não foi. Mas houve alguém que fez de uma personagem de videojogo que tinha uma armadura assim enorme. E tinha uma espada daquelas assim enormes. Acho que era Soul Calibur, uma coisa assim. Sim, Nightmare. Exato, Sim. exato. E ele não conseguia caber, a espada não conseguia caber pela porta dos bastidores. E então foi. Tá, toda a gente ficou a torcer por ele, porque aquela cena foi tão caricata de ele lá arrastar aquilo. E pronto, e ser tão atabalhoado que o pessoal começou-se a rir e é, tu és maior, não sei o quê. Pois, depois lá está, depende do tipo de concurso, porque antigamente os concursos cá em Portugal era só desfile. Por isso não precisavas de mexer muito, tu até podias ficar parado. Eu lembro que o primeiro grande prémio que ganhei eu fiquei parada num palco, porque realmente era isso que eles queriam, queriam que eu ficasse parada no palco. Aliás, contaram até 30 para eu não sair do sítio. A sério? Exato. Oh, meu Deus. Ok, depois e tu estavas preparada para isso? Sabias que isso ia acontecer? Ou foi de repente, olha, agora ficas aí? Exato, agora ficas aí. Agora ficas aí e não mexes. Ok. Não mexes, amiga, não mexes. Mas pronto, ganhei o prémio principal. E Era depois de quê? começou-se. Foi de Queen Esther, de Trinity Blood. Isso Foi era um vestido assim. vermelho? Também fiz depois um vestido vermelho. Tenho várias personagens de Trinity Blood Ok. que eram rainhas. Neste caso fiz duas rainhas. Trinity Blood. E depois é que começou-se a implementar os kits. E nos kits é assim, se um fato é muito grande e tu não te mexes, esquece, não. Pá, o segundo lugar tem que ser mesmo muito mau para tu ganhares. Sim. Porque mesmo que seja um bocadinho mais básico o fato, se ele tiver um bom skit, ele ganha. Porque nós queremos é pessoas, porque aqui nós não queremos estátuas, nós queremos mesmo, e principalmente para as competições internacionais, nós queremos. Tu tens que construir o fato de maneira que tu possas mexer com a personagem, naturalmente com a personagem. Se a personagem não é uma estátua, então tens mesmo que te mexer. Não podes ter problemas de mobilidade. Obviamente não vais andar a correr, porque obviamente que as personagens, como são animadas, podem fazer qualquer coisa sem as coisas partir. Isso também não, Claro. mas tens que conseguir movimentar-te bem e facilmente. Não é Dentro das correr, possíveis, sim. não é andar a saltar, mas pronto, tens que conseguir mexer a tua armadura, tens que conseguir baixar, pronto, essas coisas. E nós tentamos ver também por aí, porque se uma pessoa fica parada em palco só a desfilar, garantidamente que não ganha. Pode ter um fato muito bom, mas não ganha. Não é? Pois. E a nível, então, achas que isso também não cria muita competição entre cosplayers? Dado que é um meio muito pequenino por cá. Em todo lado há uma forte competição no backstage, em todo lado. Cá em Portugal até são os pacatos. No Brasil eles sabotam os fatos uns dos Uau, a outros. sério? São coisas assim, porque o Brasil está muito mais desenvolvido em termos de cosplay, tem muito mais ajudas e etc. Tu foste lá então? Por acaso ao Brasil não fui, Ah, nunca ok. fui, felizmente. Foi Não, só felizmente. hearsay, ok, sim. Já rondei a Europa e já fui ao Japão. Ok, sim. De resto, mas nunca vi maus backstage, nem cá, nem lá fora onde eu estive. As pessoas ajudavam sempre muito umas das outras. A competição vê-se mais. Já não se vê no backstage, porque no backstage somos todos a sofrer, já. Estamos a sofrer de tal maneira que só queremos ajudar-nos uns aos outros. Antes, um bocadinho antes, há a chamada competição, às vezes há umas picardias, nem sei o quê, mas depois no dia. No Estamos dia todos no mesmo barco, estamos todos a morrer, a chorar, a panicar, já ninguém quer saber de competição para nada. sim, Só queremos que aquilo acabe e depois que alguém vença e pronto. eu estou a imaginar tipo vocês a mandarem aqueles olhares assim de lado e de repente tipo tu também estás a ver aquilo Tipo, nós tipo. A competição vem antes, quando começamos a descobrir quem são as pessoas que vão participar e que fatos vão ter, e isso aqui, ai, temos que fazer melhor, temos isso aqui, não sei o que, mas depois no backstage em si, não, somos todos, não. Estamos todos no mesmo barco Estão e aquilo é para todos. morrer, aquilo dá um ambiente de cortar à faca, mas não é por estarmos a competir uns com os outros, era mesmo porque aquilo tem que acabar porque nós sofremos. Pois, despacha-se, Exato, despacha-se, exato. caramba. O que é que achas que Portugal precisava a nível de cosplay, portanto, que apanhasse dos outros países, tu tendo essa experiência internacional? Mais apoio das entidades de fora. Ok. Privadas então? Sim. Eu acho que é o. As entidades de fora nos outros países apoiam muito, mesmo em termos monetários. Apoiam muito os inventos, os projetos, apoiam muito os cosplayers. Cá em Portugal, não. Nem as próprias entidades dentro do cosplay apoiam os cosplayers, quanto mais as de fora. Ok. E é isso que a associação está a tentar fazer. Nós estamos a tentar chegar às grandes entidades para começar realmente a apoiar os cosplayers em Portugal, a descobrir o que é o cosplay em Portugal. Se funciona nos outros países, porque é que não funciona cá? Uhum. Nós temos essa... Tem que funcionar cá. Então nós... É um trabalho árduo, mas estamos a tentar. Uhum. Achas que agora... Não, isto, eu não gosto de dizer moda, porque eu faço parte um bocadinho agora disso. A nível de mídia, pronto. Achas que agora a moda de agora geek é que é ser, ser geek é que é ser fixe? Achas que isso ajuda? Começou a ser um bocado ser geek é que é fixe, é, ainda bem também, porque traz outras pessoas. Uhum. Traz outra, e essas pessoas trazem as famílias, e as famílias passam palavra para todo lado. Uhum. E desde que respeitem. Isto vai ficar na gravação, mas ok. E desde que respeitem quem lá está há mais tempo e que realmente quer fazer algo disto, uhum. por mim tudo bem. Podem ir e vir quando quiserem, podem achar que é só moda e depois largarem. Desde que respeitem quem já lá está há muito tempo e quem está a trabalhar. Uhum. Obviamente que as modas têm os dois lados, mas eu, pronto, eu vou tentar agarrar o lado bom. Uhum. Tentar minimizar o lado mau das modas e agarrar o lado bom e tentar fazer com que isto seja positivo, porque e agarrar o lado bom quer dizer chegar às famílias dessas sim, pessoas sim. Porque o cosplay em Portugal, os cosplayers em si, se não trouxerem a família para dentro desta atividade, uhum. Sim, até não tipo, são muito respeitados. Até tipo pois... grandes cosplayers trabalham com a família. Exatamente, não é? Exatamente. Eu estou-me a lembrar da Jéssica Nigra e dizer, eu só trabalho com a minha família. É isso. E os cosplayers cá em Portugal, os que se mantiveram mais tempo, se mantêm mais tempo, eu, Ana Santos e etc., é porque têm a ajuda da família. É porque a família já foi aos eventos e continua a ir aos eventos e temos todos uma boa relação entre famílias, uhum. de todos. Sim. E é por isso que continuamos no cosplay. Porquê? Porque os nossos pais nos apoiam e se temos algum problema podemos ir ter com eles para nos ajudar. Não é uma coisa, nós não estamos aqui a trabalhar sozinhos, uhum. desamparados. Não, os nossos pais apoiam, as nossas famílias apoiam e apoiamos todos uns aos outros. E por isso conseguimos nos manter mais nestes projetos uhum. Da comunidade. E ficamos um bocadinho mais com as costas quentes. Também ajuda. Também ajuda. Claro. Também ajuda. Uma coisa que por acaso a mim já me perguntaram, foi porque eu tentei explicar o que é que era cosplay, acho que já até na altura fui à minha avó, acho que sim, que eu fui a um evento e ela, pronto, eles passaram exatamente, acho que foi no Parque das Nações, e eles estavam no Vasco da Gama e ela estava tipo, estas pessoas estão vestidas de uma forma estranha, mas ela era sempre um bocadinho à frente, apesar de ser avó, e então ela explicava, olha lá, o que é isto? Eu, é pessoal que do sítio onde eu estou a ir agora, é um evento e não sei o quê, então, mas é tudo mascarados. Eu, é tudo mascarado, sim. E estive a explicar que as pessoas, próprias pessoas, maioritariamente fazem os seus próprios fatos, essas coisas todas. Uhum. Então, mas essas pessoas são miúdos que querem depois ser costureiros, é? E eu pergunto-me, será que isso, por exemplo... já deu, não sei se por cá, se já deu essa porta de abertura para uma pessoa pensar, para lá, eu até tenho direito para isto, se calhar posso fazer peças. Sim, sim, temos muitos cosplayers a estudar mesmo fora, em escolas só de corte e costura, pronto. Uhum. Temos cosplayers que... e depois isto é... Como depois há também tantas, há maquilhagem... Como há por tantas portas... Sim, é isso. Eu, por exemplo, é a edição de imagem... Exato, era por aí que eu ia também ir... Eu fui a edição de imagem... Organização de eventos... Uhum. E, quer dizer, nós somos artistas... Quando começámos o cosplay já éramos artistas antes... Porque os cosplayers têm que de alguma maneira ter na sua cabeça e no seu sangue a veia de artista... Sim... Porque senão... e por isso os cosplayers são sempre todos, rondamos sempre os cursos de artistas, uhum. mas depois há exceções, nem toda a gente depois quer seguir a área da costura, a área da organização de eventos, a área de pós-produção de imagem, a área de maquilhagem, nem toda a gente quer seguir essa área. Temos depois pessoal que está em robótica, em engenharias, temos pessoal de psicologia, médicos, advogados, quer dizer, isto vai todo lado, que tem essa parte de artista, não quiseram seguir pronto, a carreira com alguma área das artes, mas que sentem a necessidade de ter uma atividade mais artística na sua vida, porque como têm essa veia, o cosplay então faz com que essas pessoas possam desempenhar o seu papel na sua vida, nas suas carreiras, e se sintam felizes também porque como é que eu hei de dizer? A sua criatividade está realmente a ser usada para alguma coisa que eles gostam. E é isso depois também que faz as pessoas felizes, porque claro. É o tentar encaixar tudo o que tu queres ser na vida e o que gostas de fazer. E o cosplay dá, como hobby, dá sempre essa vertente. Pois é, um outlet criativo, não é? Exatamente. Há pessoas que têm uma banda ou outras pessoas que fazem exatamente, cosplay. Exatamente, exatamente. Então, e tu, a edição de imagem começou depois do cosplay ou já fazia? Ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, 13 anos de cosplay e 13 anos de edição de imagem. Quer dizer, 13 anos de... Comecei por trabalhar com o Photoshop a pintar ilustrações de algumas amigas ou que eu encontrava na internet de manga. E depois, quando comecei a editar algumas fotografias minhas, obviamente com pouca qualidade, editar fotografias de outras pessoas, minhas amigas, disse aqui, depois chegou fotografias boas de cosplay, editava as minhas fotografias boas de cosplay e por aí foi-se desenvolvendo até criar alguns... uns conhecimentos, sou autodidata apesar de ter ido para o IAD fazer a especialização em pós-produção de imagem, mas depois tive outros conectos, outros contactos. Sim. Que quiseram que eu trabalhasse para eles e pronto, tem sido assim. Portanto, foi o ponto de partida para exatamente, aquela coisa exatamente, que eu estava exatamente, a falar. Exatamente, exatamente. Okay. Foi por editar as minhas fotografias de cosplay que deu o ponto de partida para ter esta minha área, que é a minha área de trabalho, que é pós-produção de imagem. Apesar de agora ser mais a organização de eventos, fui atirada para a organização de eventos. Com, até gostei. A associação faz sentido. Quer dizer, foi assim um bocado. Não, por acaso foi. Apesar de eu tinha sido vice-presidente da Associação Portuguesa de Cosplay, da APC, que já fazia um bocadinho de organização. Sim. Depois fui convidada pela Comic Con para organizar toda a área de cosplay deles. Estive lá até o ano passado e agora outra vez com a minha associação, quer dizer, eu mesmo que quisesse fugir da organização de eventos não podia. Não dá. Não dá. O português está destinado a fazer tudo e um pouco. E eu faço tudo um pouco. E agora queria arranjar um trabalho mais fixo. Também porque sinto a necessidade de desenvolver uma parte também da carreira, não só no cosplay, mas também um bocadinho fora. Organizar outro tipo de eventos também para aprender e para aplicar, andar a aplicar os conhecimentos de um lado para o outro. Exato. E acho que é uma boa coisa. E a associação, investe-se muito dinheiro numa associação, dinheiro que sem um trabalho fixo depois também não consigo ter. Pronto, claro. E não só, também se calhar ainda descobres aí uns cosplayers que estão no armário ainda. Exatamente. Alguns que tenham dinheiro. Nós somos pobres. Por acaso era isso que eu estava a perguntar, mas depois perdi-me. Quanto é que mais ou menos investes num fato daqueles mais que... É assim, eu... Digo-nos de ganhar um... Digo-nos de ganhar, é assim, isto também... Depois depende do fato grande que se quer fazer e depende do tempo que se tem para se desconstruir o fato e fazê-lo de uma maneira económica. Eu já tive fatos que me custaram 4 dígitos. Uau, ok. E já tive fatos que eu ganhei e que fui para o Japão que me custaram 40 euros. Ah, sério? Yeah. Ok. Por isso... Pá... Está tudo ao alcance de todos. Exatamente. E depois é saber onde comprar... Por acaso encontrei em feiras, tipo, rendas a 1 euro ao metro, que é uma coisa chocante de se encontrar, sim. Ou o Martim Muniz, depois, lá está, quanto mais tempo se tem para planear um fato, mais as coisas são baratas, porque podes ir mesmo à procura do que queres e a um preço acessível para ti. Mas realmente tem que se aprender a fazer, isto é literalmente um projeto, tens que fazer o projeto todo, fazer o budget do projeto, organizaste tudo e mais, sim, alguma coisa. Essa parte da organização também está muito dentro do cosplay, porque quem não tem dinheiro mas quer fazer algo decente e mesmo competir lá fora, pode fazer com o tempo, mesmo com pouco budget, porque existe conseguimos dar uma volta para fazer fatos, fatos bons, fatos com bons kits, sem gastar muito dinheiro. Eu houve uma vez em que eu ouvi uma cena que era: eu não posso fazer cosplay porque não sou magrinha. Isso acontece muito. Porque, por exemplo, vais ver, olha, Jéssica Nigris, claro, e tal, mas na miúda jeitosa. Pronto. Tens imensas, sim. Mas cá em Portugal já tivemos uma fase dessas. Sim. Eu fui vítima, assim como muitas, muitas cosplayers, por parte de outras cosplayers, fomos vítimas disso, porque a tua personagem tem peitos maiores e tu não tens, por isso não devias estar a fazer, ou a tua altura não é indicada para a personagem, és gorda ou és magra demais, não tens curvas, etc, etc, etc. Pegavam em tudo, até no nariz, pegavam em tudo. Okay. Agora já se deixou, por acaso já se deixou, e se vir isso publicamente, é coitadinha da pessoa que fez esse comentário. Sim. Porque cai-lhe tudo em cima. Pois. Porque agora não há desculpas para fazer esse tipo, para ter esse tipo de mentalidade. Vais levar com o drama todo em cima e eu vou estar lá para dar na cabeça da pessoa. Não. Okay. Pode cosplay é para todos, para todas as idades. Quer dizer, nós estamos aqui a fazer uma atividade que dá para todos e vem alguém chico esperto e tenta desmoralizar uma pessoa. Quer dizer, isto já é difícil para todos, a vida já é difícil para todos. Escolhem o cosplay porque acham que conseguem fazer algo bom e algo que vai ser divertido e estão a exprimir a sua criatividade e o amor pela sua personagem. Depois vem alguém, deita-os abaixo, quer dizer, para quê? O que é que essa pessoa ganhou com isso? Nada. E agora já não, pronto, já não há paciência para essas pessoas, já não deixamos. Já. Se vir, Na comunidade cá em cima. a comunidade cá em cima. Isso é bom. Sim, isso é bom. A nossa comunidade, estou a falar mais da portuguesa, porque depois dos outros lados é muito maior, é mais difícil de controlar esse tipo de coisas, mas a portuguesa grande cai em cima da O facto de pessoa. ser mais pequena também ajuda, Exato, não é? exatamente, porque conhecemos todos uns aos outros e não queremos essas injustiças. Sim, faz sentido. E agora, próximos passos. O que é que estás a matutar agora? É desenvolver mais a associação. Realmente, Começa por onde? a associação vai fazer um ano Uau! que nasceu. Parabéns! Obrigada! Faz já o próximo mês, um ano que nasceu. Queremos dar mais condições aos nossos sócios, fazer com que a associação cresça, fazer com que o cosplay cresça, porque o cosplay é para todos, não é só para quem está dentro da associação. Queremos dar a oportunidade ao pessoal que não sabe costurar e assim de aprender com a associação, é sócio da associação ou não, e vão ter workshops, vão ter meetings, vão ter tudo e mais alguma coisa onde possam aprender tudo. E não é para fazer bainhas, pessoal. É para fazer tudo. Para fazer tudo. Se bem que bainhas é muito importante, porque metade das pessoas que andam na comunidade não sabe fazer bainhas. Temos que ensinar a fazer boas bainhas, E que é por o acaso, se básico dos calhar ainda vou básicos. ao workshop que eu preciso. Vê que é aquela coisa Porque a de. bainha dá para fazer em toda a roupa, até a roupa que se tem em casa, até aos Exato! cortinados, até tudo, tudo. Ensinamos tudo e podem aplicar em tudo. É que é o meu dilema. Eu vou a uma loja normal, completamente normal, eu pego num 36, que é normalmente o que me serve na cintura, e parece que querem que eu ande e andas. Ando sempre a pisar o raio das calças no fundo. E nós assinar tudo não só para o cosplay, porque depois podem aplicar isso no dia a dia, E podem aplicar, e com certeza que vai ser útil para as pessoas que queiram, para iniciantes e para quem que seja, queremos fazer, começar pelos iniciantes e depois fazer mesmo várias aulas para os avançados também. Sim. E para já, realmente, assim, pelo menos para o próximo ano de vida, ou pelo menos para 2018, nós queremos já ter um sítio para conseguir fazer os workshops, para também unir mais a comunidade, porque a associação que está a tentar fazer é unir a comunidade, apesar de algumas pessoas estarem às vezes contra este tipo de associações, porque não sabem porquê uma associação existir. Prontos, eu explico, unir e dar voz aos associados da associação de cosplay, dar voz à comunidade de cosplay portuguesa, aos eventos e às entidades lá fora. É isso que é uma associação. Cá fora, tipo, em todo lado, a associação é isto, é dar voz aos seus associados. E se formos muitos, temos ainda mais voz, uma voz mais alta para irmos contra tudo, contra todos, e para conseguirmos coisas boas para a comunidade. Não é só para quem está dentro da associação, também é para a comunidade. Porque, ok, nós temos uma direção e o pessoal às vezes pensa que nós que as pessoas da direção só trabalham para elas próprias. Não, nós estamos a trabalhar para todos. Isto é aberto a todos. Obviamente damos um bocadinho mais de atenção aos nossos associados, claro, porque são esses que nos ajudam a manter a associação. Mas nós queremos fazer tudo para todos e gostaríamos de apelar às pessoas para serem nossas sócias. E nós temos descontos para sócios. Não vai lá pagar só por pagar, não, tem descontos para sócios. Queremos ter mais descontos para chamar mais gente, mas realmente quero apelar às pessoas para se associarem à Associação de Cosplay, exatamente para termos uma voz, para sempre que alguma coisa correr mal num evento ou com uma entidade, nós termos força para proteger os cosplayers. E é isso que realmente nós queremos. Vocês se calhar deviam fazer também uma digressão. Nós estamos em vários eventos. Nós daqui a 2 semanas vamos estar no Ismael Legends, que é um evento de cosplay na Universidade de Ismael, e no final de agosto vamos estar no MC Faro. Ah, nice. Exato. Okay, então estamos em todo lado. Ok, então onde é que as pessoas te podem encontrar, Leonor? Podem-me encontrar, podem escrever Leonor Grácias no Google e encontram-me em todo lado. Não, eu tenho, tanto eu como a associação, temos YouTube, temos Instagram, Facebook, tudo em nome de Associação de Cosplay, ou de Leonor Grácias Cosplay. Podem encontrar lá as últimas novidades da comunidade portuguesa e alguns vídeos engraçados que rondam as comunidades de cosplay. E como é que uma pessoa se torna associada? Nós temos pode ser nos eventos onde nós estejamos, ou temos online no nosso site. Basta procurar a Associação de Cosplay novamente e temos uma área só para sócios. Temos uma ficha de inscrição muito básica, pode ser para cosplayers e não cosplayers. É 12€ por ano. E o primeiro ano paga-se também uma joia de 3€ como de inscrição. 3€ de inscrição, mais 12€ de cota por ano. E pronto, é 1€ por mês também, não é? Sim, não é por aí. Não é por aí. É um café, num café um bocadinho mais fancy, mas exato, pronto. Exatamente. E ajudam, e estão realmente a ajudar uma associação que quer ver o cosplay crescer. E estão a ajudar uma associação que só quer ver a comunidade a crescer em Portugal. Queremos dar também oportunidades aos cosplayers de ganharem um bocadinho com o seu cosplay quando há eventos que querem promotores que estão vestidos de cosplay, os próprios cosplayers irem lá trabalhar e serem pagos por estarem a trabalhar. A associação dá muita ajuda legal nesse sentido. Isso conta, por exemplo, porque eu estou a lembrar-me de um evento de Star Wars. Isso conta? Conta, apesar de existir a Star Wars Portugal mesmo, existe mesmo a comunidade de Star Wars, mas se nos contactarem a nós enviamos, exatamente. Nós tentamos. Exatamente, nós tentamos reencaminhar, porque aqui toda a gente está a tentar sobreviver, por isso... Portanto, sim, ajudam-se aos outros. Exatamente. Ok. Leonor, obrigada. Muito obrigada. Isto foi muito giro. Muito giro. E para a próxima, se calhar, ainda Não sei, se calhar gravamos no Japão ou assim. Era bom, era. Tal, interessados? É desta que finalmente vão dar asas à imaginação e fazem um disfarce dos Cavaleiros do Zodíaco, ou do Tartaruga Genial, ou até um Doraemon. Espero que tenham gostado. Eu gostei imenso de falar com a Leo. Vou deixar os links da Associação de Cosplay e onde a podem encontrar na página do episódio em www.thepool.pt. E já sabem que também nos podem encontrar no Facebook, The Pool Podcast, e no iTunes, Apple Podcasts, Stitcher, Overcast, etc. Os nossos contactos são o Facebook, lá está, o e-mail também, poolpodcast@gmail.com, e eu sei que falei no Instagram e está para breve, prometo. Eu sou a Kai Rocha, a podcasteira cá do sítio, obrigada por terem ouvido e até para a semana.